flow. Bons momentos, a brisa do vento, valoriza o show. Vem e compreende minha alma, sou. É tipo nós se amando, é o poder low. E lembra nós aqui e ali, várias fitas roça. De romance, hipnotizou. A lua me espanhou, abençoou. Tu me valorizou, dignificou. Faz falta, é lógico, significou. Em tudo que a vida me complicou, tu simplificou. Até nas coisas que a rua não me preparou. Na fé tu encostou e me representou. Oh, você nunca desacreditou. Oh, você nunca desconsiderou. Na neurose me acalmou, na angústia me abraçou. E o sonho dominou, dominou, dominou, dominou. Me dominou. É que tem hora que a saudade chega pra saudade que bate no peito, fere e arde. Dos bons momentos, como vivi naquela tarde. Sentimento não tem dinheiro que pague. Orgulho que atrapalhe, somos o meu bem. Que o amor se espalhe, sempre vivemos na simplicidade. Me honrava sempre com a sua humildade. Era inegável toda a nossa afinidade. Uma noite já mostrava sua intensidade. Somos como um imã com dupla polaridade. Amor invadiu o mais profundo da minha intimidade. E hoje eu sei quem são os de verdade. Disposta eu estive contra qualquer diversidade. Passar a viver contigo toda a minha mocidade. Ah, como eu te procurei por toda essa cidade. Que Deus te traga de volta pra minha felicidade. Porque a dor que não desejo é a dor da saudade. Me dominou. Me dominou, me dominou. É que tem hora que a saudade chega pra reinar. Esse beijo, pai.